The problem with doing interviews and so on is that it gives the impression that you always think about yourself. And I don't, that's the kind of thing I don't think about very much. I don't know. Well, what I mean is I'm so unclear about what I'm doing myself that it's very hard to work out what it means for anyone else as well. I think of myself more and more as a sand painter, if you like, and I work in much the same way as a painter does. I tend to work alone, and I tend to work in a painterly way, which is that I put things on, take them off again, mix things up together in different ways. Furthermore, I usually go into the studio without a... Começamos com as bonitas palavras singelas de Brian Eno, quase que nos fazem acreditar que ele também é humano. Dormimos um soninho antes de começar a emissão e, bom, agora é que vai ser. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Cá estamos, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto, como indica o jingle deste programa. Hoje uma emissão em direto, como têm sido todas deste ano. É um bom recorde para continuarmos. Para hoje, muita coisa. Vamos começar agora com música nova 2018. Esta acabou de sair, eu acho que foi mesmo no dia de ontem. Ontem, sexta-feira, os Hookworms lançaram um disco novo, chama-se Microshift. É um shift na sua música também, faziam coisas mais ligadas à guitarra dentro do psicadelismo e desta vez lançam um discaço pop e não é coisa para ser um êxito este ano. Bom, ficamos com Static Resistance e depois disto vamos seguir para o Japão e depois do Japão vamos para outros sítios. É uma emissão muito, muito multicultural a de hoje. Temos muita coisa para ouvir. Ficamos com os Hookworms. Mas antes disso... Fui beber um bocado de água e um bocadinho de cano nunca fez mal a ninguém. Passamos aos Hookworms. Vamos ouvir Static Resistance. Espero que gostem. Eu volto já a seguir. Até já. Ah, e sejam bem-vindos outra vez. São os Hookworms, têm disco novo. Eles tiveram um processo parecido com o dos Tame Impala, passaram de um psicadelismo de guitarras para algo mais eletrónico, mais dedicado à música pop. Neste caso, os Hookworms têm uma boa desculpa, porque pelos vistos tiveram alguns problemas no estúdio, perderam grande parte do material que tinham e aconteceram coisas na vida que os levaram a tomar esta decisão. Seguimos agora para, como disse, o Japão. Isto vem a propósito de uma série de coisas, e em particular de um dos livros de Simon Reynolds, o jornalista e crítico musical que escreve muita coisa, muitos livros, muitas críticas, e é uma figura relevante dentro do meio jornalístico. Escreveu Retromania há alguns anos, talvez em 2011 ou 2012. E o disco, o livro, aliás, tem várias ideias interessantes, e num dos capítulos dedicado à música japonesa dos anos 90 e a um certo canibalismo cultural que eles praticaram numa zona geográfica muito específica, e vamos falar mais sobre isso, mas basicamente é um género muito baseado em apropriar cultura, enfim, cultura estrangeira. Neste caso, o bairro em questão era o Shibuya, e ficou associado o nome de Shibuyaki a este movimento barra género, onde havia uma classe média de pessoas interessadas em música pop, importavam muita música, havia boas lojas de discos, e depois desse, enfim, desse grande consumo cultural, faziam a sua própria música, que não surpreendentemente se baseava em muito em tudo o que tinham ouvido. Ora, como ouviam de facto muita coisa, a música reflete também isso, e ficamos primeiro com os Pizzicato 5, que são também, fazem uma abordagem parecida, por exemplo, com a do Stereolab, que junta uma sensibilidade muito moderna de música pop e rock também, alguma adoração pelo lounge e pela música ligeira dos anos 50 e 60. A mistura é tão interessante como vocês pensam. E ficamos com Rock and Roll, que os próprios títulos são algo irónicos, do disco Bossa Nova 2001, dos Pizzicato 5. New Stereophonic Sound Spectacular. E eu volto já a seguir. Até já. Foi a primeira música que ouvimos dos Pizzicato 5. Ouvintes atentos alertam-me que é Shibuya K e não Shibuya Ki, e alertaram-me também para outra coisa que já me esqueci. Seguimos com os Pizzicato 5, e há várias ideias no livro que eu gostava de poder abordar em breve, não necessariamente hoje, mas tem-me confrontado e ajudado a refletir sobre alguns problemas, nomeadamente uma das questões, e acho que poderá ter de facto alguma relevância, é uma questão técnica que implica o meio através do qual tudo se opera neste momento. Ou seja, se estão a ouvir em direto, já estão a ouvir música para aí no seu quarto ou quinto grau de compressão, se estão a ouvir em podcast, se calhar ainda pior. E o MP3, de facto, não é muito bom na preservar música. E na altura o Simon Reynolds fala, a dado momento no livro, fala do som metalizado dos MP3 e de que, de facto, há uma geração de ouvintes que não conhece música que não se ouça de outra forma. Eu identifiquei-me um pouco com isso, chorei um bocadinho por dentro. Depois continuei a ouvir música, mas passou rápido, essa passou rápido. Mas há outras questões que se levantam. Enfim, falaremos delas numa outra altura. Ficamos agora com Sophisticated Catchy. Mais uma vez um título irónico e, bom, são os Pizzicato 5. Vamos ficar com esta e depois seguimos para um outro projeto desta índole, mais recente, não muito mais recente. Foi editado talvez uns 5 anos depois de Bossa Nova 2001, que é de 1993. Ficamos agora com Sophisticated Catchy. Até já. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Deu para recordar o curioso fenómeno que é a música dos Pizzicato 5, algo sociogeográfico que aconteceu numa determinada altura no Japão. E vamos seguir dentro da mesma toada agora com Cornelius. É um outro músico que fez parte de um outro grupo contemporâneo dos Pizzicato 5, que seguia, aliás, mais ou menos uma estética semelhante. Mas depois Cornelius afastou-se do grupo e seguiu uma carreira a solo e lançou em 98 o seu disco Fantasma. É algo semelhante. Curiosamente, isto li num artigo da Quietus, a publicação de referência, que aconselho a todos que leiam, se estiverem interessados. Há lá um artigo com Cornelius e ele fala de um momento em que Arthur Lindsay o congratulou depois de ter ouvido Fantasma, portanto. Enfim, o mundo é de facto um sítio bastante pequeno. Seguimos com Mic Check, é a primeira faixa de Fantasma, e com Cornelius. Ups, problema técnico. Mike Jack. Mike Jack. Ficamos com a primeira música do disco, Fantasma, de Cornelius, e é como, enfim, como se constata nesta primeira faixa, uma sensibilidade que está também muito próxima do hip-hop, que tem, bom, tecnicamente se calhar uma gênese muito semelhante de pegarem vários sons e juntá-los. Ora, este disco vai a muitos sítios ao mesmo tempo, e em algumas faixas as coisas podem ficar algo estranhas e disjuntas. Vamos agora ficar com Clash, que além de ser o nome da banda de punk, é também, em inglês, Clash significa uma espécie de confronto, e poderá haver aqui um subtil, curioso jogo de palavras. Bom, seguimos com esta Clash e depois disto vamos para outro sítio, e acho que esse sítio vai ser a Etiópia. Mas ainda temos esta Clash pela frente. Espero que estejam a gostar. Passam 23 minutos da meia-noite e com esta brincadeira já foi um terço da emissão. Dá que pensar. Bom, até já. Bom, eu acho que tive o condão de escolher uma das músicas menos estimulantes deste disco e acho que havia opções melhores. Ainda assim, ficamos com Clash de Cornelius. O disco afinal é de 97 e não de 98. Portanto, toda uma conjunção de erros de julgamento que nos levaram a esta situação. Bom, e daqui, como disse, vamos até à Etiópia e vamos ficar com um dos salvamentos das ressuscitações mediáticas editoriais por parte da editora Awesome Tapes from Africa, que além do seu projeto editorial de recuperar discos, tem também um blog onde partilham música de graça. Isso já deu às algumas discussões sobre a apropriação musical por parte do líder da editora do projeto, do blog também. Não é tão interessante quanto poderia ser, e vamos passar diretamente ao músico que vamos ouvir a seguir. Chama-se Haylu Mbergia e é, como disse, da Etiópia. Produziu muito nos anos 70, foi a altura onde foi mais prolífico. E houve, pelos vistos, não consigo garantir nem sustentar esta afirmação, uma época dourada na música na Etiópia, que vai desde os anos 60 até meados dos anos 70. Portanto, o que vamos ouvir já foi tudo editado depois dessa altura. Não sei se é fiel ou não musicalmente essa tal época dourada. Mas a música de Haylu Mbergia tem duas fases. Vamos ouvir as duas. A primeira remonta ao seu disco de 77, chama-se Che Bello, e foi editado com uma banda. E o som é semelhante ao que ouvimos em fundo. Haylu Mbergia era teclista e orquestrador. E este era uma banda grande e fazia música de banda grande, que remonta, por exemplo, à música das bandas grandes da América. Posto isto, vamos ficar com dois exemplos. Um é um exercício conhecido que, pelos vistos, foi mais tarde reinterpretado por várias bandas, vários projetos. Chama-se Musical e Silt. E é deste disco Che Bello. E depois partimos para um exercício mais contido, ainda neste disco, mas não é tudo o que vamos ouvir de Haylu Mbergia. Há ainda mais coisas e há coisas contemporâneas. Bom, seguimos com esta. Até já. We'll be right back. Este é o primeiro exemplo de vários da música de Hailo Mergia, aqui com a sua banda, os Walias, isto na Etiópia dos anos 70. Na altura não havia muita facilidade em gravar discos, este foi o único, penso eu, disco que gravou com esta banda. E na altura o seu sucesso era medido pelos sítios onde tocavam e conseguiram assegurar durante cerca de 8 anos tocar no Hotel Hilton na Etiópia, na capital, cujo nome agora também me esquece. Bom, depois dessa estadia, depois desse longo período em que tocaram no hotel, surgiu a oportunidade de irem para os Estados Unidos, fizeram lá uma pequena tour, mas depois, devido a alguns problemas e também à preferência de alguns dos membros, acabaram por se separar. Alguns ficaram nos Estados Unidos, outros voltaram para a Etiópia, e é em 1985 que Hailo Mergia grava um disco a solo, e esse é de facto o que aqui nos traz ao seu nome. Ora, na verdade, este foi o primeiro disco a ser recuperado pela Awesome Tapes from Africa, remonta ao ano de 2013, salvo erro, sendo que o Chebello que acabámos de ouvir foi reeditado em 2014. E aqui, bom, passam-se quase 10 anos desde o disco anterior e o panorama é muito mais eletrónico. Então há uma espécie de ponto de encontro entre a música tradicional da Etiópia e a modernidade, que foi mais tarde abraçada por todo o mundo. O disco chama-se Hailo Mergia and His Classical Instrument, de Shemon Muyanaye, e vamos chegar com a faixa título, aliás, Shemon Muyanaye. Devia ter treinado isto com alguma antecedência. E é com ela que ficamos. Ah, isto tem um sintetizador Moog, tem um Rhodes e tem uma drum machine e um acordeão. Ele toca acordeão também. Até já. Thank you. Estamos ainda no disco Hello Mergia and His Classical Instrument, Shimon Munai, Moanaye. E vamos passar agora, talvez apenas um pequeno excerto, continuar no mesmo disco, mas numa outra faixa. Isto foi recuperado há pouco tempo pela Awesome Tapes from Africa. Neste caso, há pouco tempo significa 5 anos. E seguimos agora com Rebolale. Este é um disco absolutamente delicioso. Hello Mergia and His Classical Instrument, Shimon Munaye. Quase. Reeditado pela Awesome Tapes from Africa. Ora, esta é uma história que tem um final feliz. Tem quase todas, na verdade, tirando quando os músicos já não estão vivos para presenciar o sucesso tardio, mas reconhecido da sua música. Neste caso eu tenho ideia que enfim, houve sempre um sucesso na terra natal, mas há agora também internacional, e Hello Mergia junta a isso também uma oportunidade para fazer tours e apresentar a sua música. Vai editar neste ano de 2018 um novo disco com a sua nova banda, que é formada apenas por ele e mais dois elementos, mas parece que tem resultado bem. E concilia isto com a sua atividade de taxista nos Estados Unidos, penso eu. Acho que é nos Estados Unidos. É taxista, não tenho a certeza onde. Mas sim, julgo que é lá. Bom, e depois disto, passamos para um dos nossos momentos favoritos de todas as emissões, que é quando mencionamos a nossa muito querida Porto Calling, a melhor loja de vinil do país e do Porto também. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Ora, a Porto Calling é uma loja de vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, que fica, por sua vez, muito perto da Rua de Sedofeita. Especializa-se em vários géneros, nomeadamente no... Eu tenho aqui a minha cábula, que é o flyer da Porto Calling. No rock, na pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Sobretudo o punk e o dub, o reggae, são, acho eu, os pontos fortes desta loja. Como não são géneros que eu conheça particularmente, peço sempre ao Pedro algumas recomendações. Desta vez ele trouxe-nos os The Music Machine. São um grupo da década de 60, americanos, e que são considerados por alguns, de certa forma, precursores ao punk, mais anteriores ainda do que os Stooges, e tem o seu disco de 1966, Turn On The Music Machine. É dele que vamos ouvir Come On In, ainda a versão em mono, porque foi recentemente remasterizado para estéreo. E se em fundo ouvimos Talk Talk, é o seu single mais conhecido. Ficamos agora com Come On In, é a sugestão da Porto Calling, do Pedro da Porto Calling, a quem endereçamos um enorme abraço. Ficamos com Come On In, os The Music Machine. Até já. Come on in, the water's fine. Come on in, you're just in time. Here's the chance you've often said so many times was never yours, or how you cried. Now's the time to break your leash and show the world your apron strings have come untied. Come on in, come on in, don't meditate. That way, the steering wheel inside your head has come apart, but it's no matter if you don't delay and I say, come on. Surumpáticos da Music Machine com Come On In, a versão mono do seu disco Turn On, da Music Machine, 1966, a recomendação da Porto Calling, relembro, fica na Rua da Conceição, muito perto do Hotel Malaposta, por sua vez também muito perto da Rua de Sedufeita. E se não forem do Porto ou dos arredores, podem sempre visitar o site em portocalling.com, onde o catálogo está relativamente atualizado, penso que não está totalmente. Mas, bom, se não quiserem ir ao Porto, é a vossa melhor hipótese. Seguimos a emissão e já passamos por tudo o que eu achei importante passar por hoje. Tenho ainda alguns truques na manga e o primeiro é este Near Dark de Burial, que em 2007 lançou o disco Andrew. E lembrei hoje, porque de facto foi um disco muito, muito importante nessa altura, foi importante para mim mais tarde, mas é um trabalho absolutamente singular. E ficamos com Near Dark, apenas para o relembrar, e temos ainda coisas até ao final da emissão. Até já. I can't feel my love. I can't feel my love. recordamos o disco de Burial, Untrue, de 2007. Bom, se não conhecem, a minha recomendação é que ouçam o disco na íntegra. É um trabalho muito importante, foi precursor de muita coisa na década de 2010. E, bom, é um trabalho com uma marca muito industrial, muito urbana. E é interessante ouvir o próprio Burial a falar sobre o disco. Depois houve um enorme fenómeno para tentar descobrir na sua identidade. E, bom, eu tinha ainda uma última coisa para passar, não, e é algo que estou a adiar desde há muito tempo. Mas vamos terminar num outro registro, um registro mais experimental, e vamos ficar com um trabalho do qual ouvi falar há algum tempo por um ouvinte do programa, que nos ouve agora, e para ele mando um enorme abraço. Falamos deste disco a propósito não sei de quê, talvez a editora de Sadiq, que já ouvimos há duas ou três semanas atrás, e este trabalho é da autoria de Yasunao Tone, e chama-se Solo for Wounded CD, e há aqui várias coisas que estão em jogo. Uma delas tem a ver com a propriedade física do CD, que foi... Não sei se o primeiro, mas é um meio de armazenamento digital de música, que transforma a música em dados binários digitais, e dessa forma está mais protegida de alguns erros de leitura, porque quando o disco não funciona, não funciona mesmo. Ora, neste caso, Yasunao Tone conseguiu contornar esses problemas e incorporar alguns erros dentro do próprio CD, manipulou o objeto físico através de algumas técnicas, nomeadamente fazer... Eu não percebi ao certo como é que ele o fez, mas envolve, enfim, umas gigajogas físicas. E o resultado é este, Solo for Wounded CD, que... Não sei ao certo se isto parte de um disco original, sei que ele fez um trabalho semelhante chamado Music for Two CD Players, onde partia de discos pré-gravados e manipulava-os. Mas o que resulta é uma coisa demasiado experimental, e por isso é que também só passamos nesta hora. Ora, relembro que a Mosca tem o seu blog em ocuprofago.wordpress.com, temos o Facebook em facebook.com/amoscadarumo, temos também o Patreon, onde podem ajudar-nos em troca de um valor simbólico, recebem mais conteúdo. E é isto, eu volto para a semana, se não nos encontrarmos mais cedo. Ah, e próxima quinta-feira, a partir das 4 da tarde, ficamos com a música e com o site da Rádio Lisboa à nossa disposição. Ainda não sei ao certo o que é que vamos ouvir, nem fazer, mas vou descobrir até lá. Bom, ficamos com um excerto da primeira parte do disco Solo for Wounded CD, da autoria de Yasunao Tone. Até já. Bom, se ainda estão desse lado e sobreviveram a isto, é sinal que estão a ouvir em podcast. Tenho que vos agradecer a vossa presença e o facto de terem ficado até mesmo ao fim. Um abraço muito especial para vós e, bom, e espero que tenham gostado desta hora. Espero que voltem em breve também, que ouçam mais emissões. Não se esqueçam que podem interagir com o programa também. Obviamente a interação com quem ouve ao vivo e em direto é mais imediata, mas gostava muito de saber a vossa opinião também, porque na verdade este programa também é feito pensando em vocês. Bom, eu volto para a semana, ou no vosso caso, da próxima vez que quiserem carregar no play do podcast. Bom, muito obrigado e até uma próxima. Até já.